Brazilian Air Force 2020, contact Recife Center, frequency 128.8. But if you don't get, try frequency 126.4. Go ahead. Brazilian Force 2020, contact now Recife Center 1288, if unable 1264. Good day. Thank you. Controle, Bravo X-ray. Bravo X-ray Fox pro controle. Bravo X-ray Fox Fox para o regresso. Positivo, regresso via corredor Interlagos, chame na rotatória. Chama na rotatória, Fox Trot. Problema no seu pouso aí, ficou uma aeronave e acho que bloqueou a frequência, tá ok? Tudo bem, até logo. Agora mais pouco, dois a bordo, 4,920 para a autonomia, de autonomia 080 para a Serra 90, onde é o Brasília, nível 340, com a informação Tango. Objeto 6703 para Brasília 340, aguarde coordenação. Aguarda, 6703. Solo Salvador, o Tango 3193, quem tem informação Tango, solicito nível 360 Galeão. Ah, isto, então, porque eu não tinha ficha aqui. Eu sou a torre de controle. Por gentileza, chame o solo em 121 decimal 90 para passar novamente esses dados e receber autorização de tráfego. Não acontece. Oi, Sierra Uniforme November para o táxi, 612 a bordo. Autorizado, táxi, chame pronto para o ingresso. Sierra Uniforme November. Chamar a ingresso, Sierra Uniforme November. Serra Uniforme November, autorizado a alinhar e manter o 97. Alinhar e manter o 97, Serra Uniforme November. 0370 para a Copip foi para o Serra Uniforme November? Foi sim. Qual a razão máxima de subida? 5 mil pés por minuto. Suficiente, obrigado. Controle Salvador Lima, Zulu Golfo, está em condições de visual, solicito mudança de regra de voo da presente e a seção 085 DCT, Serra 90 Juliette Quilo. Batango Lima, Zulu Golfo, poderia confirmar radial ideal de espaçamento? 270. Batango Lima, Zulu Golfo, voo instrumento cancelado aos 18002. Mantenha condições visuais nível 085. Autorizado direto GQE. Informe estimado para pouso. Pronto. Bushman, pouso Lima Zulu Golf em Sierra Leone, Juliette Kilo, 18318 Zulu. Copiado, 18318 Lima Zulu Golf. Sierra Uniforme November, POB 06, Sierra Uniforme November. Ciente. Quando alinhado, autorizado, decolar, pista 17, 160 graus, 06 nós. Livre decolar após alinhar o Sierra Uniforme November. Autorizado, Sierra Uniforme November. Alistado ao norte, vai pro pouso. Ainda permanece em patrulhamento. Ciente. Salvador, tá, vai controlar o Guardião 01. Guardião 01, go ahead. Guardião 01 request the present position, landing in threshold 17, leaving the Oscar to Graham. I understood you want to landing and after? Landing the threshold 17, leaving the Oscar to Graham. No problem, you are at your discretion, you can landing at Oscar next to Graham. No problem. Thank you. Papa Romeo Sierra Uniforme November, decolou 05, chame o controle 119.35, tenha boa tarde. Ok, 119.35, Sierra Uniforme November, boa. Boa. Papa Alfa Tango Tango para cópia. Ativo, prossiga. Autorizado Tinga nível 080 direto, saída Momo, Albo, DCT, decola da pista 107, após decolagem, a curva é à esquerda. O transponder é o 5547, frequência do controle 119.35 e da torre 118.6. Pronto, autorizado, Sierra Nevada Uniforme, Tango 080, decola da pista 107, com curva à esquerda, Momo Albo, após DCT. 5547 Tan 3193, está autorizado Galeão nível 360, peso Luno 4. Decola da pista 10, saída da El Transição Blast, após decolagem, curva direita, o transponder é o 5546. A frequência do controle é 119.35 e da torre 118.6. Autorizado Galeão nível 360, peso Luno 4, decola da 10, a da El Blast com curva direita, 5546, o transponder, 1935, controle, 186, a torre, o Tan 3193. Da 3193, cotejo mais correto, reposte para puxa e saneamento. Pois lá. Objeto 6703 para cópia. Na escuta, pronto para cópia, 6703. Está autorizado para Brasília, nível 340, upper do Luno 7. Decola da 10, saída gole, transição ofito, após decolagem, curva direita. O transponder é 5565, controle 199-35, torre 198-6. Autorizado Brasília, nível 340, Upper Zulu 17, Golio Fita saída, decola da 10 com curva à direita, transponder 5565, controle 119-35 e torre 118-6, web 6703. Web 6703, cotejamento correto, reporte para puxa e acionamento. Reportará para puxa e acionamento no 86703. Salvador, boa tarde. 1807 da Gol com a Uniforme 150 para 100. 1807, assina a identificação, desça para nível 040 na chegada Bonf, ajusta o altímetro no 013. 040 na Bonf, 1013, 1807. Papapá, Mike, Golf, Mike, controle Salvador. Zona de Itaparica. Papapá, Mike, Golf, Mike, confirma que 09, o número de pessoas a bordo. Papapá, Mike, Golf, Mike, confirma que está canal de bom transponder. Mike, Golf, Mike, mantém condições visuais, 500 pés, ingressa no corredor, axé, reporte passando através de situação. Recife agora, 1288-264, Sierra na forma novembro, boa. Curva à direita, o transponder é o 0123, Kilo Quebec Sierra. Autorizado para Vera Cruz, no depósito da zona da Floresta, curva à direita, 0123, Platão Quebec Sierra, acontecimento correto, são 3 pessoas a bordo. Lili Taxi, chama para ingresso. Maravilha. Correto. Para acionamento, chame torre na frequência 198-6, bom voo. Boa tarde. De Salvador, muito boa tarde. Gol 1675, informação Tango, passa o 1970 para 150. Gol 1675, aciona identificação, desça para nível 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro 1013. 1013, desça ao 050 na Mare, o gol no 675. Vai que se reforça, chame final 17. Eita, decimal, meia dúzia. Foro, 18, meia dúzia, o Bravo que você pode ser. Alegrete, Alfaiarex, André, tipo, ponto de espera. Geral, ponto de espera, da frente, papal, papal, papal, papal, papal. Oi, Salvador, formação, o Bravo que você pode ser, mantendo mensagem na toda a rotatória. Gente, chama passando a rotatória, Bravo que você é Fox. Chama passando a rotatória, Fox. Após selo 2000, autorizado X-Ray, formará estável com 1013, noite da noite. Papatango Lima, Zulu Golf, livrando a terminal. Mantenha condições visuais, nível 085, chama agora o centro Recife. 128-8, alterna 126-4. 1288, alternando 2640, até o retorno do Zulu Golf. Tango. Cruze a pista 197 agora. Ingresse na Quebec, Mike e Lima. Afirmativo. Delta. Transponder é o 5572, a frequência do controle 199.35, torre 198.6. Terra, mantenha posição. É o Zeta, depois Ilhéus. O transponder 5572, controle 119.35, o controle, a torre 118.6, gol 1649. Vai ser Foxtrot. O Foxtrot está na rotatória ainda, senhor? Próxima rotatória. Vai até a cabeceira ou até o ponto médio? Até médio. Autorizado decolagem imediata 150 graus 05 nós, Kilo Quebec Serra. Pista. Livre. Agora é a pista livre, Fox. Quebec Serra poderá também liberar a esquerda, fazer 180 graus e aguardar. Quilo Quebec Serra. É 5 Campinas, Viva 360, aguarde coordenação. 7. Lima, Quilo Bravo, na torre de Ideu. Tá em torre de Ideu, se confirma estimado, terminal Ideu, dá para fazer o Lima, Quilo Bravo. Quebec Serra e Fox, autorizado pouso 17, 140 graus, 05 nós. Autorizado pouso, Bravo, vai ser Fox Trot. Gol 1675, desça para 3 no pés, permanece o altímetro no 0 no 3. Mini 13, desça 3 no pés, no 675. Romeu Mike Charlie Fox, autorizado nível 050. Para 050, Mike Fox. Kilo Quebec Serra, decolou 16, chame o controle em 119.35, até o regresso. 0935, já. No meu pé, vai atentar para tráfego do papá, papá, Mike, Ghost Mike, o corredor Axé, sentido contrário, mantendo 500 pés, um Robson 4-4. Quer ver que você copiou a mensagem? Pode ser. É, o mesmo está próximo outra vez do situação do Kilo Quebec Serra. Papapá, Mike Golf Mike, atento para trás, Kilo Quebec Serra, mantendo meu pé no corredor Axé, passando agora na proximidade do farol do Sapão. 7145 Guarulhos, táxi autorizado, ponto de espera no 0. Pronto, vai chamar turno no 8 decimal meio, altímetro 1013, táxi direita V Juliette Alfa, boa viagem. Táxi Juliette Alfa, no posto era 186, obrigado, bom domingo. Marcador externo, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora turno 118 decimal meio 12. 18 decimal preço no gol 1807. 18 118 decimal meia dúzia. Meia dúzia hoje, obrigado. 9807. Gol 1675, autorizado a final do procedimento LS X-Way. Desça para 2 no pés, Permanece altímetro no 013, reporte estabilizado no custo localizado. Tem nível procedimento, testa 2013, informando estabilizado, no 675. Controle, é o Mike of Mike, está passando através do Parque Iguaçu. Então vou ocupar o Mike of Mike, a temperatura civil que é pé de guerra, mantendo meu pé, chama agora a torre 118, decimal, medo. Ai, que graça. Azul 4065 para cópia? Prossiga, pronto. Azul 4065, está autorizado Campinas, nível 360, perisco 58. Decola da pistola 0, saída gole. Transição Gonza após decolagem curva direita, o transponder é o 5573. A frequência do controle é 119.35 e a frequência da torre 119.6. 7360 Campinas, pela 358, gole Gonza, decola 10, curva direita, 5573. 1935, 18 mesmo, 4065. Azul 4065, atendimento correto, reporte para posicionamento. 1807, informa um tráfego à sua direita, um helicóptero, 500 pés, comprou direto do PAT 3 sem interferir com seu pouso, porém aproximação convergente. Só para o senhor ficar sabendo do tráfego. 7, no check-out aqui à nossa direita, obrigado. Tá superado. Salvador, boa tarde, está 3193, visual com o tráfego na final, está pronto, não pode estar a dar 10. Após o Boeing 737-800 da Gol, autorizada a linha manter. Após o Gol, está autorizada a linha manter, 10, está 3193. Visual, pito, não vai ser possível. Frequência livre estacionar, Fox. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango. Observe o Boeing 737-800 da Gol pousando na 10. Após autorizado decolar, 150 graus, 07 nós, pista 35. Sargento, papá, papá, Alfa, Tango, Tango, vai aguardar um minuto, sujeito a ter o tempo turbulento. Afirmativo, sem problemas. Gol no 807, no solo 21, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, gol no 807. Salve, Salvador. O F6703 está no gate 8, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionamento, objeto 6703. Autorizado, F6703. 675. Uma milha para o marcador externo, reduza para a velocidade da aproximação, chama agora a torre 118, decimal, medo. 186, reduzindo o gol no 675, isso aí, ó. Fagilete para o 5, gol no 807. Salvador, boa tarde, da 3155. Já decolar, 150 graus, 069. Ele decolar, já 10, tá 3193. Boa tarde, gol no 675, ILS baixado travado, 10. No 675, informa o tráfego, César 402, decolou da 35 na saída Momo, radial 320 está à sua esquerda, cruzando 700 pés aproximadamente, ascensão para o nível 080. Tráfego está quase sendo superado, aguarde pista livre. Sim, o tráfego porém na vista, prossegue aguardando, gol no 675. Papapá, Alfa, Tango, Tango, decolou os 2-2, chame o controle em 1-9-35. 1-9-35, papapá, Alfa, Tango, Tango. Controle de Salvador, é o papapá, Alfa, Tango, Tango. Papapá, Alfa, Tango, Tango, contato radar, 5 milhas noroeste de Salvador. Estou para nível 080 na saída Momo, até a posição alvo, após alvo voa direto Serra Novembro, no Flamengo. Livre da restrição vertical. Está ciente, autorizado 080, alvo Momo, ou correção Momo, alvo após DCT, é, cancelada a restrição, autorizaria uma centena, 1900. 8065, mantém a posição, aguarde devido ao tráfego da WebJet, iniciando, puxa aí. Gente, o azul 4065, aguardando. Solo, Mike Wolf Mike. Mike Wolf Mike? Ok, posei aqui no Pátio 3. Gente. Cão. Opa, quem é? Berger. Ô, meu amigo, maravilha. Meu. Tá pronto pro táxi, o Wesley 6703, com 151 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alterna com fins. Cabelize e faça já uma vistoria. 3193, só tá informado, pode chamar o controle, 1935. Ah, foi o 3193. Ciente, afirmativo, chame o controle, pássaros na pista. Será feita uma vistoria. Sim, obrigado. Alfa Tango Tango. 02005, grato, Alfa Tango Tango. Finalizou com tráfego, então, taxi via Juliette Alfa Bravo, ponto de espera da 10, torre 118-6, Web 6703. 3193, Canadá, El Blast. 3193, boa tarde, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída da El Transição Blast. Da El Blast, 3193, pode voar da El, tá presente? Sim. Pode voar da Elda presente, 3193. Afirma, autorizado da Elda. Já é da Elda, 3193. Solo, muito boa tarde, gol no 675, livrou na sua escuta. Gol no 675, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 06, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette para o 06, reporta antes da Juliette, gol no 675. Você já está interceptando o localizador? Ainda não, atingi 2000. Reporta estabilizado. Chama aí. E após a El, pode voar Blast direto, tá 3193? Tá 3193, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil, tá 3193. Tá 3193 para cheque de aquecimento. Como recebe o controle do Salvador agora? 5/5. Sim, tá 3193. Alfa Bravo, no ponto de espera da Bravo, torre 198.6, QNH 1013. Alfa Bravo, ponto de espera 1614. 03, está no ponto de espera da 10, pronto. O MJET 6703, autorizado alinhar e decolar, pista 10, 160 graus, 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, o M6703.